E aí, louco, o que aconteceu, mano? Puta, mano, você não sabe quem foi que morreu ali agora, meu. O povo pobre está morrendo. E os corruptos estão vivendo. O povo pobre, cara, mata um leão a cada dia. Pra sobreviver, Armas, drogas, seres humanos, principais causadores da destruição do mundo. Filhos de Marias e Josés, desafiam Deus e o mundo. Maldito, poder imundo, não se respeitam mais. Se armam, se drogam, se matam, se dizem ser hostais. Eu não preciso de você, você é você, eu sou eu, valeu, valeu. Derramamentos de sangue, me só vê sangue, até que ponto iremos chegar? Derramamentos de sangue, vê só vê sangue, até que ponto iremos chegar? Chegamos, chegamos a presenciar soldados batendo continência, a violência matam sem perdão. Para eles se tornou uma diversão, diversão. Homicídio, suicídio, estupro, famílias de luto. Guerra, miséria contra miséria. O anjo vai tocar a última trombeta, vai vir do céu, do céu. Homens, movimento, ao mesmo tempo violentos. Não tiveram infância, justiça com as próprias mãos. Com a minha ignorância não consigo ignorar. A desgraça hoje é felicidade. A mentira tem mais valor do que a verdade. Tudo aqui vale mais que você. Só você que não vê. Mas fazer o quê? Se eu sou igual a você. Salve, rapa, Rappin' Hood na área. Assim que é, assim que tá a periferia, né? Violência, problema, todo dia. Moleque de 5, 10 anos andando armado pra cima e pra baixo, ó, tá embaçado. Enquanto isso, uns morrem por causa de 5, outros matam por causa de 10 real. Embaçado, né? Mas eu vou orar pra vida melhorar, ó. Veja a guerra se alastrar, irmão matando irmão. Sem perdão. Se Cristo aqui voltar, na intenção de nos salvar, será preso e algemado e não vai poder falar. Veja a guerra se alastrar, irmão matando irmão. Sem perdão. Se Cristo aqui voltar, na intenção de nos salvar, será preso e algemado e não vai poder falar. Veja a guerra se alastrar. Áreas em conflito, chores e gritos. Marias e Josés estão a pé. Atiram de lá pra cá, daqui pra lá. Quem será? Seja quem for, cuzão. Tira essa farda, vem, vem. Você é uma farsa, vem, vem, vem. Atira nele e vai, mas o que se vai? Enterrado no meio do brejo, que tédio, não vejo remédio. Estará o próximo a ser gerado, massacrado, pisoteado. Filhos matou seus pais, pais matou seus filhos. Seres humanos, ha, cambada de animais. Reverendo e sacerdote, mostram desordem. Arrancam aplausos dos seus fiéis, depois pede merréis. Falsas testemunhas de Jeová, cada um é cada um, eu no meu lugar. Fugindo, fugindo estou, pou, pou. Vende seu corpo por muito pouco. Homens, mulheres da vida sem ofender. Falei de vocês, Jingle Bell, moleque me passa papel. Sua recompensa, um craque pra aliviar a sua dependência. Amaldiçoar os frutos da terra, aqui se planta, aqui se colhe. Já era. Aqui quem fala é Jano Black, preto furioso. Aí, velho, infelizmente a gente tá vendo o nosso povo tudo morrendo aí, certo? E a gente não tá podendo fazer quase nada. Mas aí, velho, está vivo? É o preço da vitória. Aí, molecada, vamos tentar acordar antes que seja tarde. Veja a guerra se alastrar, irmão matando irmão. Sem perdão. Se Cristo aqui voltar, na intenção de nos salvar, será preso e algemado e não vai poder falar. Veja a guerra se alastrar, irmão matando irmão. Sem perdão. Se Cristo aqui voltar, na intenção de nos salvar, será preso e algemado e não vai poder falar. Veja a guerra se alastrar. Lugar maldito, pobres choram, ricos riem. Trambique, boutique, biscate, traste, tempestade. Cinegrafistas, equipe telejornalistas firmam riem da desgraça, não acho graça. Cachorro defecando, urubu sobrevoando. Nesse muquifo se criou, nome de rei, ele herdou. Reizinho franzino pequenino, apenas um menino. Vigiava o morro, o soldado do morro. Passa um pano, quem sai? quem que tá entrando? Esconde, esconde, vai se esconde. Que brincadeira que é essa? Pra ele não interessa. Observador, escutava o professor falando do Criador. Jesus foi crucificado, um ladrão a cada lado. Só ele teve o retrato falado. Carente, inocente, sonhar como gente. Quer ser imbatível, indestrutível. Possui bereta, possui escopeta. Admira aquela gente inocente. Realismo, modismo ou heroísmo? Quem vive disso morre disso, você sabe disso. Quer muito mais do que ser um capataz. Menino rei, peça principal desse jogo de xadrez. Aí, irmão, eu sou o louco do Grajaú. Perdi meu irmão para o crime. Ele sempre me falava que seria o dono do morro. Ele colecionava arma. Morreu com a sua própria arma. Morreu aos 17, com a pedra dominó número 7. Veja a guerra se alastrar. Irmão matou de irmão, vem perdão. Se Cristo aqui voltar, na intenção de nos salvar, será preso e algemado e não vai poder falar. Veja a guerra se alastrar. Irmão matou de irmão, vem perdão. Se Cristo aqui voltar, na intenção de nos salvar, será preso e algemado e não vai poder falar. Veja a guerra se alastrar. 2-0-0, maloqueiro 3. Aqui quem fala é WD, CHHC. Aí, sonho em ver todos os ladrão unidos. Pois os polícia se unem pra matar o das margens da sociedade. Aí, periferia, vamos se unir. Pois aí, a guerra é pro outro lado. Chega do nosso semelhante matar os nossos próprios semelhantes. Paz.